graça e paz do Pai em Cristo a luz. Ouvimos da fé que em nós reluz, caridade em nossos corações, frutificando em boas ações. Ó Senhor, nossa esperança, em Ti encontramos a aliança. Redenção pelo Teu sangue, na luz da verdade, nosso amor expande. Do reino de amor nos transportou, na força da glória nos sustentou. Reconciliados somos Deus, pela cruz em Ti somos mais que os meus. Ó Senhor, nossa esperança, em Ti encontramos a aliança. Redenção pelo Teu sangue, na luz da verdade, nosso amor expande. Perseveramos na fé, firmes em Ti. A esperança do Evangelho nos faz existir. Cristo em nós, a glória brilhar. Nosso coração sempre a Te adorar. Ó Senhor, nossa esperança, em Ti encontramos a aliança. Redenção pelo Teu sangue, na luz da verdade, nosso amor expande. Nosso coração, ó Senhor, vem nos guiar na luz da Tua graça. Queremos andar. Essas letras têm um tom contemplativo e meditativo, focando na esperança e redenção em Cristo, e são adequadas para um estilo de adoração suave e acessível.